Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. De coração. Meus amigos e meus irmãos, nós estamos no finalzinho do estudo do terceiro flagelo. É um estudo simples para pessoas simples, porque cada um desses flagelos, ou das trombetas, ou dos selos, de tudo que compõe o Apocalipse, cada coisa nós poderíamos escrever um livro. Eu vou aqui de improviso, conversando com vocês, sem pretensão alguma. As coisas vão nascendo na hora. Todos são testemunhas. Às vezes trago algumas anotações, acabo entregando aí para a rapaziada pregoeira poder ir fazendo palestras cada vez melhor ilustradas. Mas o que eu digo aqui sai mesmo do meu coração para vocês. Estamos estudando os flagelos, estou no finalzinho do terceiro flagelo, no versículo 7, para vocês já irem estudando, porque antes de entrar no estudo, que é rápido, desse versículo 7, depois nós vamos entrar com os outros flagelos. Eu vou lê-lo aqui, para vocês guardarem. 7... é o versículo, capítulo 16, flagelo número 3. E ouvi do altar outro anjo que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros, justos são os teus juízos. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, certamente verdadeiros, justos são os teus juízos. E a propósito, numa desses programas anteriores aí, eu disse as constituições do mundo, mesmo as mais duradouras, vão desfazer-se. Não é que eu esteja pregando aqui regimes atrabiliários, ditaduras loucas, perversas, l'état c'est moi. Eu sou o Estado sou eu. Como dizia o Luís XIV, por causa disso ele preparou o caminho da Revolução Francesa, e o seu neto perdeu a cabeça, Luís XVI. Perdeu a cabeça em todos os sentidos, que Madame Guillotin cortou a cabeça do rei, da rainha, Maria Antonieta e de tanta gente mais. como Madame Roland, que disse: fraternidade, fraternidade, quantos crimes se cometem em teu nome? E mesmo para a liberdade, para a igualdade, mais ou menos assim. Fica a lição de que, em nome de coisas santas, altruístas, muitos crimes são cometidos. E alguns até podem ter se assustado, mas como é que é? O Paiva fala em democracia religiosa e etc, etc. Vem dizer que as constituições do mundo, mesmo as mais duradouras, vão desfazer-se? Eu explico, é que elas vão sublimar-se. Os tempos chegaram, mas não determinam o fim do planeta Terra. O homem não evolui, não me vem você com essa conversa aí de humanismo, de altruísmo. Há vários anos eu falei sobre isso, e um grande escritor e analista disse: não se pode falar em altruísmo, principalmente em política. E é um homem que eu considero muito inteligente, hein? Mas eu sou teimoso e continuo a acreditar na necessidade do humanitarismo, do altruísmo, da solidariedade, a respeito da qual há tanto tempo eu disse que expandiu-se do campo da ética, maravilhoso, para o da estratégia. Porque o homem, ele está sendo levado a escolher qual o melhor caminho para ele, danar-se ou salvar-se. Ah, você não conhece a história do mundo, sempre foi essa pancadaria. Muita coisa brilhante hoje aí começou da maneira mais estapafúrdia, suja. Quem disse não conhece a história? Eu conheço um pouquinho. Sei que grandes nações começaram sendo colonizadas por malfeitores, quer dizer, criminosos. A gente nem sabe se eram criminosos, porque muitas vezes eram considerados criminosos porque não aturavam a estupidez dos seus monarcas, dos seus governantes. Então, tornavam-se incômodos e eram expulsos. Muita gente de qualidade foi empurrada para as colônias. E lá os juízes daquele tempo determinavam, por ordem do rei absoluto, que o sujeito era malfeitor e está acabado. E muitos eram verdadeiros santos. Eu estou dizendo que, para esses arrabaldes e outros da América, como na Austrália, cuidado com o sol da Austrália, hein? E vocês, cuidado com o sol aí, com a camada de ozônio ferida. Aliás, o Apocalipse trata a respeito disso. Não cortando o pensamento, é o quarto flagelo que vai aparecer daqui a pouco. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado afligir os homens com calor e fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Uma interpretação que nós podemos dar é esta. O sol está fazendo atravessar a ex-camada protetora da Terra raios que não são saudáveis para nós, por culpa nossa, ganância, etc. E a camada protetora de ozônio que Deus colocou em torno do nosso querido planeta, com a natureza como queiram, então Deus, a natureza também é nome de Deus. Querem dar inteligência à natureza? Ela obedece a umas leis. Nós voltamos a esse ponto qualquer dia desse. Por que que blasfemaram e não se arrependeram? Porque continuam se expondo. Nós sabemos que um lugar que sofre muito com isso é a Austrália. Lá estão os anglo-saxões, não é? Brancos, muito brancos. A colonização é esta. E sofre bem que as pessoas morenas, como eu, também não estão tendo bandeira para isso, não, porque a coisa está ferida. Eu falei nas constituições do mundo, mesmo as mais duradouras vão desfazer, você tem que usar essa linguagem forte, quer dizer, vão transformar-se. Por mais que o homem avaro, o homem aquila rapax, como diziam os latinos, há sempre um caminho para que sobrevivamos e evoluamos. De qualquer maneira, as constituições são muito melhores que as de antigamente. Antigamente nem havia. Conta-se que os reis assírios gostavam de encher o pandulho assistindo à tortura dos seus prisioneiros. Mas para entender o que eu estou falando a respeito das constituições, está aqui a palavra do apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículos 13 e 14. A verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Disto também falamos, diz Paulo, o apóstolo dos gentios, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Vocês sabem que Espírito aqui é Deus. Aliás, Jesus disse que Deus é Espírito. E a imagem dele, em Espírito fomos criados. Em Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, quer dizer, o homem comum, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Resumindo, as coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. Virá uma evolução pelo amor ou pela dor, mas virá, como sempre acontece. E ainda Paulo, apóstolo, aqui, ó, aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Por isso pregamos educação, cultura, com a espiritualização. Sem a espiritualização, nada feito. Um dia desse eu falei um pensamento aí a respeito de espiritualidade. Espírito, que se você reforma o espírito, você reeduca o homem. E as coisas se transformam. É bom ouvir essa pregação. Às vezes ela é extensa. E eu sei do seu sucesso porque o Apocalipse de Jesus para os simples de coração, logo no seu pré-lançamento, o primeiro volume, foi um sucesso. Grande sucesso, graças a Deus. Cuida do Espírito, reforma o homem e tudo se transforma. Por isso eu convido vocês a acompanharem esta pregação. E é bom a gente ser criatura liberta, abrir a nossa consciência para as coisas divinas e crescer. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Ensina Jesus com a grande autoridade que Deus lhe deu. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Bem, meus amigos e irmãos, o versículo 7 desse capítulo 16. Ouvi do altar outro anjo que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justos, verdadeiros, são os teus juízos. Dizia Rui Barbosa que onde estiver o Espírito de Deus, aí há liberdade. Paulo Apóstolo também. Acabamos de citar. Para as criaturas acostumadas às medidas do calendário, parece que Deus pratica injustiça, não, mas nós temos que nos enfronhar no sentido intemporal do tempo de Deus, como ensinei a vocês, no princípio da pregação do Apocalipse de Jesus para o simples de coração, está no tomo primeiro, no volume primeiro, e aí, sentindo que é o dia do Senhor, nos integraremos no espaço e tempo de Deus, entenderemos a profecia, seremos a própria profecia e saberemos como a justiça de Deus se estabelece. Graças a Deus. Bem, meus amigos e irmãos, está aqui, ó, a questão do dia do Senhor. A turma fica curiosa, vamos então ler o trechinho. Primeiro volume do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, página 20. A questão do dia do Senhor, ou a questão do dia do Senhor. Há um versículo no capítulo 1 do Apocalipse que li e vou comentar para os simples de coração. Durante uma série de programas. É essa série que vocês estão ouvindo. Vê, por favor, aí, aquela passagem do Apocalipse, fala sobre o mar. Se não puder ser hoje, num dos próximos programas, eu volto a falar. Este capítulo, o primeiro, que analisei na íntegra, contém tanto ensinamento que daria para conversarmos 1000 anos. Mas vejamos o seu versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa questão do dia do Senhor tem gerado muita polêmica. Isso é uma discussão que se derrama por muitos anos. Ora, podemos dizer, para argumentar, que isso resulta de certo apego ao conceito de dia, noite, mês, ano, em alguns casos. Enfim, ao calendário que temos combatido aqui. É preciso que nos livremos da restrita noção de coisas tão importantes, porque senão nunca entenderemos o Apocalipse. Deus não pode escravizar-se a calendário humano, inclusive calendários errados, e conforme a religião ou a raça, com a contagem de tempo diferente. Pois para nós o tempo passa, mas para Deus o tempo é. E o Apocalipse foi colhido por João nas dimensões de espaço e tempos divinos. Basta lembrar que o tempo não tem idade. Significa que, às vezes, a gente quer julgar certos acontecimentos humanos ou sociais dentro dos limites do tempo que nós temos como tempo, e não é, porque confundimos muita vez tempo com idade, e o tempo não tem idade. Ah, está com 100 anos, tem uma sabedoria tremenda. Mas a sabedoria de Deus é eterna. Por isso aqui não vamos atrás dessa história. Isso é moderno, isso é antigo. Porque uma coisa que foi moderna ontem, hoje é velhíssima, superadíssima. Muita coisa que é considerada moderna agora, amanhã já. Ih, que velharia. Isso é coisa de brontossauro e assim. Então nós nos apegamos ao que é eterno. Que esse é o presente para todo sempre. Ora, é preciso que nos situemos na posição neutra do Cristo. Jesus vive em outra dimensão. Quanta coisa diferente por lá que temos que aprender ainda. O cérebro humano só tem uma pequena capacidade explorada por nós, que já nos consideramos homens bem distanciados do primata. Se o nosso cérebro percebe uma porcentagem pequena, digamos um décimo de sua capacidade, como quereremos arrogantemente proclamar uma coisa como verdadeira? E se os 90% restantes nos confirmarem amanhã com a evolução da raça humana? Só existe uma raça. Não existe raça pura também não, porque a miscigenação vem de tempos imemoriais. Quem fala em raça pura não conhece a história. Átila, que dominou a Germânia há tanto tempo, que eu diga. Integrados em Deus somos o próprio tempo. Que dia é hoje? Dia tal. Amanhã dia tal e ontem dia tal. Logo para nós o tempo passa, passado, presente, futuro. Mas para Deus o tempo é, o tempo está. Por isso a eternidade jamais poderia ser considerada cansativa, porque ela não passa envelhecendo as criaturas como acontece na Terra. Você não pode envelhecer as criaturas espirituais. Quando vivemos a eternidade, nós não sentimos o tempo fluir, pois integrados em Deus, tornamos-nos o próprio tempo. Quando João então declara no versículo 10 do capítulo 1 do Apocalipse: achei-me em espírito no dia do Senhor, significa que se colocou na posição ideal para ser instrumento da profecia, livre do castrador conceito terrestre de espaço e tempo, que ainda confunde muita gente, apesar de Einstein e tantos outros grandes pensadores. Quem se coloca na posição do dia do Senhor alçou-se à condição em que se encontram os espíritos elevados, que por isso podem profetizar com acerto. Os intérpretes, quando erram quanto às datas, aos fatos, devido às contingências humanas, particulares ou coletivas, fazem-no porque não se colocam no campo neutro de espaço e tempo de Deus, isto é, o dia do Senhor. Quando fazemos isso, nós nos tornamos a própria profecia. E aí a gente não cansa porque a gente não cessa de trabalhar. Como aprendemos com Deus e o Cristo. Eu lembro o apóstolo Pedro, grande pescador da Galileia, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 8. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como mil anos, e mil anos como um dia. Meus amigos e meus irmãos, é tão bom, vocês não acham, estudar o Apocalipse de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu também acho. E desejo que a paz de Deus esteja agora e sempre com vocês. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. E Jesus, a carta à igreja em Esmirna. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Diz também Jesus ao povo, na carta à igreja em Tiatira: Então somos sempre convidados a aprender. Isso é muito importante para que nós não nos percamos de Deus. Deus está presente. Nossos corações para sempre. Thank you.